canto. Se aqui comigo você já fez morada, Cacique. Cacique. Sei que tudo já mudou. Cacique. Cacique. Acho que eu não sou o herói que você sempre sonhou. Sou apenas um cowboy procurando um grande amor. Acho que eu não sou o tal que você queria ter. Sou um cara tão normal, mas eu gosto de você. Eu queria ser seu guarda-costa, feito filme de Hollywood. Acertar seu coração com a flecha do amor, feito Robin Hood. A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei na solidão da madrugada. Eu sou tão pouco. Absoluta na memória, no coração. Eu queria ser seu guarda-costa, feito a flecha do amor, feito Robin Hood. A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei na solidão da madrugada. Eu sou tão pouco, quase nada. Um vendaval de ilusões separam nossos corações, mas absoluta na memória. A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei na solidão da madrugada. Eu sou tão pouco, quase nada. Um vendaval de ilusões separam nossos corações, mas frente a frente é outra história. Absoluta na memória. Mas frente a frente é outra história. Absoluta na memória, no coração. Rádio Cacique. Não vai. sofrer. Você querer e arriscar, pois não é ilusão, nem tampouco atração. É mais forte do que pode pensar. Não sabe o quanto já sofri por amor. Conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais. Pra você superar, tem que uma chance se dar e não ter medo. Deixa eu te amar. Oh, deixa eu te amar. Deixa eu te amar. Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar. É só você. Dá licença, preciso contar um pouco da minha história e o que eu vou passar. Moço, essa cicatriz foi uma facada. Um homem entrou lá em casa atrás do meu pai. Ele entrou quebrando tudo. Você já perdeu, agora vai pagar. Meu pai apostou nossas coisas na mesa de um bar. Moça, a vida é tão difícil. Moça, a vida é tão cruel. Deus deve estar cuidando do meu pai no céu. Moça, a vida é tão difícil. Moça, a vida é tão cruel. Deus deve estar cuidando do meu pai no céu. Só ficou a minha mãe e seus 5 filhos. Como ela trabalhou pra nos sustentar. Mas a chuva traiçoeira levou nossa casa. Moço, a gente não sabia onde ia morar. E saímos pelo mundo sem nada, sem nada. Procurando no caminho nossa nova casa. Mas só o que nós achamos foi uma calçada. Borrada de papelão. Aquecendo as mãos num foguinho que fizemos pra espantar o frio. Na cidade essas coisas todo mundo viu. Quando você vai dormir lá no seu apartamento,